Panorama Agrícola para 21 de maio de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 21 de maio de 2013, terça-feira de lua crescente. Você confere o ditado de hoje: não espere a atitude de quem não tem. No programa de hoje, o professor da Terra fala sobre compostagem. E no Aqua Negócios, parques aquícolas em Santa Catarina, monitoramento e gestão ambiental. Uma dica que pode mudar o seu dia. A toxoplasmose é uma doença transmitida aos seres humanos e a outros animais por meio das fezes do gato, contaminadas pelo agente transmissor, um tipo de protozoário. Mulheres em gestação devem fazer exames preventivos para detectar a doença e tratá-la se for o caso. Como prevenção à toxoplasmose, evite comer alimentos crus e coma verduras e legumes sempre bem lavados. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O CEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, começa a desenvolver o projeto de monitoramento ambiental e de gestão dos parques aquícolas em Santa Catarina. Detalhes desse projeto você ouve agora com o médico veterinário do CEDAP, Robson Ventura de Souza. Esse projeto ele é um convênio da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado com o Ministério da Agricultura e da Pesca. Esse projeto ele é intitulado Monitoramento Ambiental e Gestão de Parques Aquícolas Licenciados para Atividade de Malacuicultura em Santa Catarina, que é o cultivo de moluscos, ostras, mexilhões, vieiras. Em resumo, o objetivo desse projeto é cumprir aquelas condicionantes ambientais que estão previstas nas licenças ambientais dos parques aquícolas marinhos de Santa Catarina. O que eu quero dizer com isso? Para exercer qualquer atividade rural ou o que seja, que ela tenha um potencial impacto ambiental, você tem que pedir uma licença para o órgão ambiental, que ele pode ser o estadual, como a Fátima aqui em Santa Catarina, ou as fundações municipais. E esse órgão ambiental ele avalia esses potenciais impactos e ele te gera uma licença, onde você pode praticar aquela atividade desde que você cumpra tais e tais exigências. A gente chama isso de condicionantes. No caso da atividade de cultivo de ostras e mexilhões em Santa Catarina, são 24 parques que nós temos no estado, 19 deles já têm licença ambiental. Essas licenças foram concedidas ao Ministério da Pesca, e o Ministério da Pesca tem por obrigação fazer com que elas sejam cumpridas. Então, por meio desse projeto, nós vamos fazer o link entre o Ministério da Pesca e os maricultores. Fazendo o quê? Nós vamos fazer um trabalho de conscientização deles, dizendo quais são essas regras, o que eles devem fazer, quais são as boas práticas ambientais para cultivar moluscos dentro dessas áreas e como eles devem implantar isso. A gente vai fazer capacitação e essa é uma linha do projeto. Uma segunda linha do projeto é o seguinte: os órgãos ambientais eles precisam ter dados científicos seguros mostrando quais são os impactos que esses cultivos têm no ambiente marinho, costeiro. Então, nós vamos fazer uma investigação sobre os impactos do cultivo de moluscos sobre a qualidade da água. O objetivo dessa pesquisa vai ser saber: os moluscos impactam negativamente a qualidade da água? Sim, não, em qual grau? Os moluscos impactam o fundo das baías, eles diminuem a profundidade, eles alteram a composição de alguma forma. Então nós vamos fazer esses estudos ao longo de 3 anos, nós vamos gerar resultados científicos concretos para o órgão ambiental e ele vai ter informações para subsidiar eles em dizer: não, vocês podem continuar fazendo a atividade dessa forma, vocês podem continuar desde que vocês intensifiquem ou deixem de intensificar ela. Então gerar subsídios para o órgão ambiental poder atuar. Você ouviu o Robson Ventura de Souza, do CEDAP, sobre o projeto de monitoramento ambiental e de gestão dos parques aquícolas em Santa Catarina. O engenheiro agrônomo André Novaes, também do SEDAP, destaca agora como ocorreu a legalização desses parques aquícolas aqui no estado de Santa Catarina e como se dará agora a ocupação ordenada e a padronização dos parques aquícolas para minimizar impactos visuais. Bem, o processo de legalização das áreas aquícolas, das áreas de maricultura em Santa Catarina, vem ocorrendo. Foram realizadas licitações pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para fornecer exceções de uso de águas da União para fins de aquicultura aos maricultores. Foi realizado o licenciamento de 18 dos 24 parques aquícolas setorizados no estado. Ainda há áreas a serem licitadas em vários municípios, mas a gente pode dizer que cerca de 70% das áreas já estão cedidas e licenciadas. Só que agora vem um grande desafio, que é implantar aquilo que foi planejado. Santa Catarina tem um diferencial em relação aos outros estados, que é o fato da maricultura já estar instalada há mais de 2 décadas. Só que essa instalação ocorreu assim antes que alguns instrumentos legais fossem publicados, como a Instrução Normativa número 105, publicada em 2006 pelo IBAMA, que estabelece distâncias mínimas da costa, das praias, dos costões para a implantação das estruturas de cultivo. As áreas que haviam instaladas em Santa Catarina não atendiam a esses requisitos da Instrução Normativa 105 do IBAMA. E agora, com a regularização, todas essas áreas deverão estar respeitando essa e outras instruções normativas, outros instrumentos legais. Isso fará com que todos os maricultores tenham que se mover de onde estão para as áreas que eles conquistaram através do processo de licitação e de licenciamento ambiental. Mas a ideia é fazer um projeto implantar um projeto de ocupação ordenada de áreas aquícolas em Santa Catarina. Todo o trabalho de orientação dos maricultores para que possam fazer a ocupação respeitando a legislação, para que a gente consiga fazer o ordenamento da atividade, padronizar flutuadores, minimizar ao máximo, né, o impacto visual que a atividade tem e que é fruto de reclamação de outros usuários do mar, aí, o pessoal do turismo, da navegação. E a gente acredita que num horizonte de até 2 anos teremos condições de estar com todas as áreas, todos os produtores ocupando as suas áreas legalizadas, respeitando os limites impostos, respeitando a legislação e buscando assim padronizar os cultivos no mar. É um trabalho de uma proporção bastante grande, envolve pesquisadores, envolve os extensionistas dos municípios onde há projetos ou se pretende implantar projetos de aquicultura marinha, mas a gente acredita que tem plenas condições de realizar esse trabalho e fazer com que os impactos visuais, a questão da desordem nos cultivos, passe a ser coisa do passado. Você ouviu André Novaes, do SEDAP, Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Ao final de 2 anos, mais de 800 áreas em 12 municípios do estado, de São Francisco do Sul até Palhoça, devem estar ordenadas e monitoradas. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, compostagem é um processo muito eficiente para a produção de um adubo orgânico de excelente qualidade. Compostagem é o resultado da transformação do resíduo orgânico, restos vegetais, em adubo natural. É rico em húmus estabilizado e micro-organismos que estimulam a saúde natural das plantas. Modo de fazer o composto. Passo a passo. Escolher um terreno bem drenado, não sujeito a encharcamento e próximo a fontes de água. Marcar no chão uma área de 1,5 metro a 2 metros de largura por 4 a 5 metros de comprimento. Colocar varas grossas, bambu, madeira ou outros materiais no sentido do comprimento da pilha e sentido transversal da pilha, com o objetivo de movimentar a pilha e facilitar a entrada de ar nos primeiros 30 dias. Colocar a primeira camada com 15 a 20 centímetros de altura de restos vegetais e, se houver, resíduos domésticos. Colocar uma camada em torno de 5 centímetros de esterco fresco de animais. Repetir as camadas até 1,5 metro a 2 metros de altura. Amigo agricultor, a cada camada de restos vegetais, irrigar sem encharcar. Recobrir a pilha com uma camada de palha. Realizar pelo menos um revolvimento da pilha de compostagem, ou então, pelo menos, movimentá-la com o auxílio das varas uma vez por semana, nos primeiros 30 dias, para permitir uma boa aeração da compostagem. Caso não chova, irrigar a pilha para evitar a temperatura excessiva e o secamento. Em épocas de chuvas torrenciais e frequentes, recomenda-se cobrir o composto. Depois destas etapas, é só deixar o calor e as bactérias trabalharem. Evaldo Roberto, da EPAG, de Bom Retiro para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.